Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Como tu és loiro, eu sou muito moreno. Como és mexeriz, eu sou mesmo sereno. Tens um ar que corta corações alados, meu ser apaixonado insiste todavia. Que hei de eu fazer da minha idiosincrasia? Tu és muito frio, eu cá sou muito quente. Tu és quase triste, eu sou quase indecente. Persiste a volúpia na latinidade, esta sensualidade no grau superlativo. Mesmo do gênero idílico e contemplativo, sou um militante ativo e queres ser minha lira tal qual és. Mentira. Civilizado, eu sou mesmo gentil. Meu estilo derrama tecnologias, mas não tem a poesia que esta emoção encerra. Também vos falta o que nos sobra lá na terra. Tu és muito ao norte, eu cá sou do Midi. Tu és quase distante, eu quase te esqueci. O teu modo esguio, gótico, ogival. O meu sentimental, bucólico, idealista. Prometem terremotos, trovões e faíscas, ó, alma renascentista. Pra além deste chifrim, que mais queres tu de mim? Ó, alma renascentista. Pra além desta cantiga, quando tu me obrigas, ó, alma renascentista. Pra além deste chifre, que mais queres tu de mim? Ó, alma renascentista. Pra além desta cantiga, quanto tu me obrigas, ó, alma, alma renascentista. Pra além deste chifre, que mais queres tu de mim? Ó, alma, alma renascentista. Pra além desta cantiga, quanto tu me obrigas? Para além desta cantiga, quanto tu me obrigas. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, em pleno mês de agosto, altura em que proliferam por aí feiras e espetáculos, e onde, naturalmente, temos o gosto de divulgar trabalhos novos também, para que as pessoas, enfim, vão estando sintonizadas com aquilo que vai saindo em Portugal. E sendo que este disco já está à venda desde junho, e já o aqui referimos noutras conversas, mas até porque a última vez que falámos com Luana Cosetti, é disso que nos referimos, Couple Coffee, já, pelo menos aqui na Boa Nova, já lá vão 7 anos, já foi em novembro de 2010. Vejam o quão sacrilégio é não termos falado com ela, não é que tenhamos falado dela, porque se bem se recordam, vários trabalhos em que Luana Cosetti foi convidada, e bem, como outra face da Copa Coffee, Norton Daiello, foram convidados. Recordo-me, por exemplo, do trabalho de Júlio Pereira, do Graffiti, que mereceu vários prémios, onde Luana Cosetti participou. Mas a verdade é que Luana Cosetti é requisitada várias vezes pelo doce da sua voz, pelo seu açúcar, para trabalhar com outros músicos. E se Couple Coffee não foi mostrando coisas novas, eis que agora, com Fausto Food, ora bem, tome atenção, Fausto Food, e o nome Fausto não está aqui fora de cena, é, aliás, a pedra de toque deste álbum, é, com este regresso que vem. Pois bem, mas como os prometemos, normalmente é sempre com um dos mentores do projeto que estamos, e hoje é precisamente com a Luana Cosetti, que nos vai permitir falar sobre este Fausto Food. Antes de mais, bem-vinda aqui à Serra da Estrela uma vez mais. Olha, bem-vindo, Estou adorando. Lembrei da nossa conversa. A gente falou sobre a Capicua. Tinha acabado de lançar o primeiro disco dela, né? Portanto, e onde já vai a Capicua agora, felizmente? Pois é, vai bem. Ela é linda. Ana é linda, está tudo certo. Ora, então bem-vinda. Bem-vinda, enfim, aos Coffee, aqui no caso vertente com a Luana, mas declarar, também estamos aqui a cumprimentar o Norton Daiello. Outra face deste duo, que não é um duo, que à sua volta junta um conjunto muito interessante de excelentes músicos, para além de outras participações que já iremos falar sobre aqui. Ora bem, quando é que entenderam que estava na altura de lançar um novo disco, e já agora, que disco este? Uau, Fausto Food? Fausto Food foi um projeto muito acalentado, assim, né? A gente demorou, acho que talvez tenha sido o disco que a gente mais, como Capão Coffee, né, demorou entre fazer e gravar. Foram quase 3 anos, né? Uhum. O primeiro ano, assim, decidindo e tal, organizando. O segundo, o terceiro, a gente gravou, assim, e tal. E é um projeto muito importante para nós, não só porque é a nossa volta ao disco, né? Depois de um tempo, a gente só há 2, 3 anos, fizemos uma reedição das Tamanquinhas do Zeca, né? Com as Tamanquinhas do Zeca. E agora a volta com esse disco com uma linguagem assim diferente, né, da que o pessoal está habituado a nós. Se bem que quem tem ouvido tem dito que está tudo lá, que a gente é que acha. Foi por ela que amanhã me vou embora, ontem mesmo, hoje, sempre, ainda agora. Sempre o mesmo em frente ao mar também me cansa. Diz Madrid, Paris, Bruxelas, quem me alcança? Em Lisboa, fico Tejo a ver navios, dos rocios de guitarras às janelas. Ah, foi por ela que eu já danço a valsa em pontas. Eu passei das minhas contas, foi por ela. Foi por ela que eu me enfeito de agasalhos, em vez daquela manga curta colorida. Se vai sair minha nação dos cabeçalhos, ainda tire tarde, frio acometida. Mas o calor que era antes também farta, esmaice o tropical sentido na lapela. Foi por ela que eu vesti fato e gravata, que o sol até nem me faz falta. Foi por ela. Foi por ela que eu passo por coisas graves, e passei passando as passas dos algarves, com tanto santo milagreiro todo ano. Foi por milagre que eu até nasci profano, e venho assim como um tritão subindo os rios, que dão forma como um deus ao rosto dela. Ah, foi por ela que eu deixei de ser quem era, sem saber o que me espera. Foi por ela. A sonoridade de Cup of Coffee está aqui bem demonstrada. Mas é um disco, efetivamente, de tributo a Fausto. Fausto, enfim, dispensa apresentações. Não que não tenha sido aqui já várias vezes destacado na Boa Nova. Não é um músico fácil com quem falar. Não temos tido esse acesso. Dizem-nos que, de facto, ele raramente concede entrevistas. E eu queria perceber como é que foi o acesso que os Cup of Coffee tiveram ao Fausto, dizendo que iam fazer um álbum com temas dele, sendo certo que o próprio Fausto veio a verter palavras muito elogiosas sobre este Fausto Food. Olha, ele foi incrível sempre, desde o início. A gente fez a aproximação assim, muito, muito eticamente, profissionalmente, foi entre os agentes, né, assim e tal, para ele poder dizer não, se ele quisesse, óbvio, né, e tal, porque ele está aí, né, entre nós e tal, ainda bem. E porque a gente avisou que ia mudar muito, né? Quando a gente faz uma releitura, ele no órgão, a gente, eu gosto de dizer que nós fazemos um trabalho baseado na obra de alguém, né? É o conceito do tributo fica mais longe. Eu me apodero um bocado daquilo e faço uma história com as canções que eu escolho, né? E tal. Então a gente queria que ele soubesse que isso ia acontecer e se ele deixava a gente fazer esse tipo de... A gente muda a forma, né? A gente faz muita mudança, assim. E ele foi incrivelmente receptivo e acolhedor desde o início. Desde o início. Foi mesmo, assim, barato. E fomos criando ali uma relação afetuosa ao longo do tempo, né? Ele só viu o disco quando estava pronto, prontinho, masterizado, mixado. Nos deu liberdade total. E foi um prazer, e espero que esse prazer continue, né? Sei que ele não dá muita entrevista, não fala muito e tal, mas é, eu acho que ele já percebe que tudo que ele quer dizer, ele diz, né? Nas canções, na obra dele. Exato. É um dos maiores compositores que eu conheço, Evan. E eu gosto do Fausto há muitos anos. Meu primeiro disco do Fausto, eu tinha 10 anos de idade, foi o disco com saída. Então... era um sonho muito antigo meu, mesmo, trabalhar com a obra dele, com a música dele. Quem me conquista apaixonado em noites ébrias de boêmia? Quem me dá todas as doçuras na erudição da fêmea? Quem me seduz, bem quer e trama, um amante mais um drama? Quem me afaga o peito morisco e depois chama-me um petisco? Conspira paixões e amores na má vida dos cantores. Quem me segura a perna tonta e brinca com o pezinho fiche? Quem me abraça o corpo excitado e o perônio que se lixe? Singular, aí faz um ateu levitar. Segreda recados de amor na má vida dos cantores. Quem se aproxima, sedutora, pisca os olhos, manda bocas. Diz obscenas maravilhas, ainda faz outras mais loucas. Quem me dá toques de judoca, alma pura em cambalhota, o coração a pedir mais, aí dá quatro saltos mortais. Inspira os tais casos de amor na má vida dos cantores. Das cirroses imorais, hepático ao esquecimento em bebedeiras siderais. Quem me alivia na ressaca, nesta dor que corta a faca, por tudo aquilo que eu vi delicadamente pra ti. Dedico esta canção de amor com cheirinhos a mil flores. Se acaso restam compassos, muitos beijos e abraços. Pois bem, vocês pegam em 10 temas dele e têm o ensejo ainda de, até no primeiro tema de apresentação deste Fausto Food, pegam em vários nomes de álbuns, de músicas e constroem em vocês próprios um tema. Enfim, que noite bem dormida gerou este Fausto Food? Bom, essa história da música inédita, isso foi ideia do Renato Júnior, né, que fez a produção, a direção musical junto com o Norton, né, assim, o Renato, a gente trabalhou junto no Rua da Saudade, né, Exato. E tal. E desde então a gente tinha essa, eu tinha com ele essa história de, olha, vamos produzir o próximo disco, a gente quer fazer uma linguagem mais rock and roll, mais pop, você é o master dessa linguagem, vamos fazer juntos e tal. E ele virou e falou assim, ah, mas então você tem que fazer uma música inédita para esse disco. Eu falei, ah, tá de brincadeira, né, Renato? Eu tava em Olhão, na casa da Viviane, falei, vai comprar carne para o Norton grelhado, porque isso é absurdo. Falei, tá bom, quero um disco de canções do Fausto, eu vou fazer uma música inédita, tá bom. Ele falou, não, tem que fazer, então você vai dar um jeito e tal. Bom, lá nesse vai dar um jeito, eu fiquei pensando no que fazer. Aí muita gente me sugeria, ah, você, se o Fausto diria isso, diria aquilo. Eu falei, bom, se ele quiser dizer alguma coisa, ele tá aí. Ele fala, não pode ser por aí, né? Eu não posso emprestar ideias ao Fausto, emprestar palavras ao Fausto. Então, todo compositor tem um léxico, um glossário de palavras que é muito próprio seu, né? Usam muitas palavras, repetem algumas palavras ao longo da sua obra, aquilo é uma construção arquétipa, assim, né? E, então, eu pensei, lá quando o disco foi ficando pronto, essa foi a última música a ser feita. A nota fica sempre em desespero, coitado, porque eu tenho essas coisas. Não, essa tem que ser depois dessa, essa tem que ser depois dessa, então... Aí eu falei, bom, como é que eu vou dizer isso? Aí me veio uma ideia daquela de aula de literatura, né? Aula de português do tempo, assim, que a gente fazia em escola, que é fazer uma espécie de colagem, de bricolagem. Então, nessa canção do Fausto Futi, especificamente, eu usei palavras, títulos das músicas que estão no disco e os títulos dos discos de onde eu fui buscar as músicas. É um certo quiz, assim, né? As músicas do disco já dá para saber porque está na contracapa. Agora, a brincadeira, se o amigo ouvinte quiser, é descobrir de onde eu tirei, de que discos eu tirei essas canções. Está tudo aí, dito, nessa canção. Isso era... E fiz uma narrativa que é como se fosse uma carta que esse personagem que permeia o disco recebe, ou ele manda, a gente não sabe bem, assim, e tal. Dizendo que, né, por esse rio acima já se ouve, já se diz que há um beco com saída. E temos isto como uma entrada para este Fausto. Eu cá trago notícias da terra ardente na madrugada. Os companheiros trapeiros ousaram despertar alquimistas que dormiam sonos inquietos para além das cordilheiras. Que se um bocado da vida do cantor maldito, do desempregado, está mais para ópera que para fado, olha o fado. Sempre temos o nosso fado, o nosso fado. Por este rio acima já se ouve, já se diz que há um beco com saída. Por este rio acima já se ouve, já se diz que há um beco com saída de Portugal a Paris. Um breve bilhete apenas para te dizer, amiga Rosi, que esperes por mim, ah, espera por mim, pois voltarei delicadamente pra ti. Como as flores sem explicação, nossos sentidos, corações livres girão, como na canção. Ah, foi por ela, sempre foi por ela. Por este rio acima já se ouve, já se diz que há um beco com saída. Este rio acima já se ouve, já se diz que há um beco com saída de Portugal a Paris. Por este rio acima já se ouve, já se diz que há um beco com saída. Por este rio acima já se ouve, já se diz que há um beco com saída de Portugal a Paris. Por este rio acima já se ouve, já se diz que há um beco com saída. Por este rio acima já se ouve, já se diz que há um beco com saída de Portugal a Paris. este jogo de palavras do Fast e o Fausto não podia ter maior contradição, porque a música do Fausto é precisamente para, enfim, saborear, não é? Não estamos no campo precisamente do fast food, não é? É algo mesmo para ir marinando e para, como há pouco disse, é mais os grelhados para juntar amigos e ir ouvindo. Enfim, esta contradição e esta maneira de captar também a atenção das pessoas pela ligação entre o Fast e o Fausto, de algum modo surgiu entre vós logo no início, ou é já na fase de quase de ter o disco acabado que surge de facto esta escolha do nome? Não, foi desde o início, antes de haver o disco lá em Olhão, nessa mesma varanda com o Renata, a Viviane, o Tom, o Nossa e tal. Eu falei, tem que ser Fausto Food, assim e tal. Mas, assim, na verdade, a brincadeira, o Fausto, pintou, não pintou do Fast. O Fast, essa coisa vem depois. O trocadilho é o reino da ambiguidade, né? Uhum. E a gente se diverte muito com trocadilho. O próprio Capocote já é um trocadilho, né? Assim e tal. Mas o que eu pensei foi mesmo de Fausto, de faustoso, de luxuoso, de pompa, de circunstância, entendeu? De uma comida, uma grande variedade de pratos, da mais refinada gastronomia musical. Mas aí as pessoas vão brincando com a história do Fast e tal, porque é aquela máquina de moer conceitos que o universo tem, né? O fast food hoje virou sinônimo de junk food, né? De comida ruim. Mas não é assim que ele surge no mundo. Fast food, na verdade, é a comida da working class, do trabalhador, aquela comida que podia ser levada e comida no seu local de trabalho, de alto valor nutritivo, calórico, que dava ali energia. Ou quando, por exemplo, uma comunidade se estabelece em outro país e monta ali sua barraquinha de comida e faz o quê? Adapta o gosto da sua culinária, um bocado ao gosto da culinária de onde está, e assim cria uma nova cultura, né? Então, assim, é mais ou menos isso. Onde está a humanidade se mexendo, está música e comida. É verdade, é verdade. Aliás, é à volta da mesa que muitas coisas se resolvem. E até, como vemos, até os discos se criam, não é? Ora, principalmente, se criam muito. E falou dessas pessoas que estavam à volta da mesa, percebemos o nome da Viviane e do Tom Viegas, portanto, e a Viviane, como não podia deixar de ser, vem a participar também aqui no disco, para além do Luís Caracol também. Ora, fala-nos desses dois convites, desses convites para a voz, e depois já falamos de outros. A Viviane, no Rua da Saudade, nós fizemos duetos com todo mundo, com a Mafalda, com a Suzana, eu fiz com a Mafalda, com a Suzana, ela fez com a Mafalda, com a Suzana, e nós duas ficamos sem duetos. Bom, o casting do Renato não fez um dueto entre nós duas. E nós ficamos com isso na cabeça, a gente vinha cantando juntas, canta juntas de vez em quando, mas no show das outras, da outra e tal. Mas eu falei, Vi, a gente precisa ter um dueto nós duas, isso uma hora vai pintar, né? Porque essa é uma das coisas bacanas dos amigos das canções, é uma hora que ele pinta, né? E aí quando foi a hora do Fausto, o Rosi, foi uma música que se impôs para ser com a Viviane, né? Além de ser a Viviane, que é essa cantora extraordinária, para mim, das mais dotadas, mais técnicas, mais peculiares cantoras da música portuguesa, e com o seu sotaque algarvio, concerto e tal, caí ali com uma luva para essa canção. Pronto, ficou muito fofinha mesmo. Tem ali o Zé Peixoto, que onde entra faz arranjo, né, e tal, tá tudo certo. Se falasse, eu diria que parto everywhere, em toda parte. A vida é galha idêntica de sempre, é sempre um esforço inútil. Um voo cego a nada, um voo cego a nada. Eu, Rosi, se falasse, eu diria que parto everywhere, em toda parte. A vida é galha idêntica de sempre, é sempre um esforço inútil. Um voo cego a nada, um voo cego a nada. A temos. Já que temos a valsa dançada e nada deve acabar-se também. Como todas as coisas, tu pensas das vantagens imensas de um parque que paga sem falar. Eu não zia de grogue. Eu penso vê-la bem em Arles e na orelha de Van Gogh. Assim entre o que eu penso e o que tu sentes, a ponte que nos une é estar ausentes. A ponte que nos une. Mas dancemos, dancemos, já que temos a valsa começada e nada deve acabar-se também. Como todas as coisas, tu pensas nas vantagens imensas de um parque que paga sem falar. Eu nauseado e grogue. Eu penso vê-la bem em Arles e na orelha de Van Gogh. Assim entre o que eu penso e o que tu sentes, a ponte que nos une é estar ausentes. A ponte que nos une é estar ausentes. E depois então com o Luís Caracol. Também era outra vontade antiga. O Caracol, nós somos companheiros também de estrada já há bastante tempo. Caracol também está aí na sua batalha, não é? Um compositor. Sabe, foi ele que nos avisou que iria haver um disco novo de Scopo Coffee. Tá vendo? Há pouco falávamos aqui com o Som Metade e Meia, né? E ele, entre várias conversas, nós tendo, e veio o Som Nova Baila e avisou-me que estaria para sair o novo disco. Nós somos uma grande rede de informação. É verdade, exatamente. Temos o nosso Instagram, digamos assim. Exatamente. E aí o Caracol. Eu pensei nele também porque essa música, por acaso, A Explicação das Flores, foi a única que o Fausto escolheu. Olha que bacana. Uhum. Eu estava lá mostrando numa dos almoços que a gente teve, numa das visitas que a gente foi fazendo ao longo da feitura do disco, assim, né, e tal. Quando ele nunca ouvia nada, só ia dizer, olha, tá ficando assim, tá ficando assado e tal. Ele foi incrível, tá entre nós, né, assim, levou quase 2 anos, assim, tipo, sem saber o que 2 malucos estavam fazendo com a música dele, só confiando. Só confiando, assim, isso é incrível, né. E aí, isso diz muito de uma pessoa, muito mesmo, diz muito de uma pessoa. Tamanha liberdade concedida só é dada por quem tem muita confiança e muita liberdade interior. Isso diz muito, muito mesmo de uma pessoa. E aí, eu falei no Crônicas da Terra Ardente, acho que eu tava já cansada de cortar canções, né? Tipo, ah, essa não pode, essa não vai ser agora, não sei o quê e tal. Eu falei, olha, eu tô aqui encalhada no Crônicas, escolhe uma canção pra mim do Crônicas, eu tô aqui entre 3, escolhe uma canção pra mim. Ele falou A Explicação das Flores. E A Explicação das Flores tem uma particularidade do Fausto, que é um grande escritor, né? Que ele usa, são 2 estrofes grandes, e ele usa na 2ª estrofe só palavras que estão na primeira. Ele só vai mudando a ordem, e a ordem, o sentido, mas aquilo continua no mesmo flow, assim, no mesmo segmento. Isso é uma curiosidade, assim, para ouvir essa canção. E aí, pronto, por exemplo, nessa canção dá um tom mais, não diria mais afro, mas mais, assim, final de noite, né? Assim, aquele momento, abrace sua companhia, né? Então, e quem mais? Essa voz, assim, essa voz clara, mas ao mesmo tempo muito malemolente, assim, muito com muita sensualidade quando ele quer, como é o Caracol, né? Além de ser um angolano, queria um angolano também. Ele é um português, mas ele foi feito em Angola e pronto, mais uma mensagem dele. E assim, juntou bem, né? Ficou bem. Ele canta lindamente essa canção, tá? É um incrível mesmo. Eu gosto bastante. Thank you. matos as cores, se andam nuas fingindo de flores, lavam fontes diferentes, odores aos pares, e concebem as choças de ramos, e nas camas de fenos amamos, descansamos dos enfadamentos dos mares. Gemem plantas e arvoredos, suspiram ervas e folhetos, à imagem das chamas movem-se as paixões, no sabor de frutas doces, de um certo gosto acabou-se, já batem tão brandos corações. Lavam fontes os enfadamentos dos mares, e concebem diferentes amamos, pelas choças odores de ramos, descansamos nas camas de fenos aos pares. Suspiram chamas e folhetos, gemem brandos arvoredos, à imagem das plantas batem corações, num sabor certo acabou-se, num gosto de frutas doces, pelas ervas movem-se as paixões, e provam todos os sentidos, suavemente seduzidos, desta e de outras muitas seduções. E há murmúrios mais ardentes, melosos ditos indecentes, muitos beijos e tantas afeições. Se há murmúrios mais ardentes, melosos ditos indecentes, muitos beijos e tantas afeições. A escolha destes 10 temas, já há pouco disse, com várias conversas, mas a quem se deveu essencialmente, enfim, a seleção do que podia ser, não é? Do imenso trabalho do Fausto, as escolhas dos 10 temas a quem é que se deve, ou de algum modo houve aqui um consenso entre vós? Geralmente a escolha dos temas, a concepção e o repertório é sempre por minha conta, né? Então, eu costumo dizer que eu não escolho canções, eu escolho letras, né? Eu boto na cabeça um conceito que eu vou trabalhar aquele disco. Nesse caso, esse disco foi gestado durante o nosso tempo austero, né? Quando a Troika estava aqui visitando e tal, né? E que já é um disco muito, muito, muito, muito português, né? Da nossa parte, assim, que nós vivemos tudo isso aqui, né? Então, eu, de repente, presenciei uma espécie de salto novamente, as pessoas tendo que ir embora, né? Ou fazendo opções muito difíceis na vida para poder continuar vivendo em Portugal e pronto, e o mundo agindo como se aquilo tivesse certo, né? Nós todos passamos por isso. Então, eu invento um certo personagem que, de acordo com a obra do Fausto, que é um mestre do tempo, você nunca sabe bem se as ações estão se passando, vão se passar, se ele está se decidindo, mas é um disco que fala sobre a partida, sobre o que partir ou pensar em partir faz com a gente, ou pensar em voltar. Voltar também é uma forma de partir, né? E tal. Então, partindo desse princípio, eu vou ler a obra, né? Eu vou ler a obra e vou escolhendo as canções, digamos assim. Então, não sei se eu me espalhei um bocado aqui na pergunta, mas acho que respondi. Claro que sim. Havia de haver uma festa em toda a praça iluminada, a perfeição manifesta, o pôr do sol mais perfeito, a gente toda enfeitada. Havia de haver pantomimos, uma manhã de domingos, num fantástico efeito, traz um agingão, a tua altivez traz um certo estilo português. Dança folião da maravilha e do lazer, o que espero da vida é nascer. Havia de ser bailarino por cima do sete estrelo, um outro macho latino adormecer no teu colo a fingir que era menino. Havia de ser adivinho pra te mostrar o caminho de outro destino mais certo. Baila, mundo, baila como um carrossel, nas cores mais belas de um painel. Gira, história, gira essa da guerra e do poder. O que espero da vida é saber. Havia de ter toda esta alegria nascida do santo e da orgia. Havia de ter o bem da paz e do prazer. O que espero da vida é viver. Corações, sentidos, corações, corações, são cinzas e paixões, magoados nas vidas mal amadas, magoados nas vidas tão magoadas. Corações, sentidos, corações, corações, são cinzas e paixões, magoados magoados nas vidas tão magoadas. Corações, sentidos, corações, corações são cinzas e paixões, magoados nas vidas mal amadas, magoados nas vidas tão magoadas. Corações, ainda do que respeita aos instrumentistas que aqui vêm verter o seu talento neste disco, alguns já nossos conhecidos, naturalmente, e que já aparecem noutros trabalhos vossos, o caso do Rui Bordão. Eu lembro do concerto que vi aqui em Ceia, onde de facto ele fez um espetáculo imenso. O Sérgio Zorati, que são o Capocó Band Forever. Esses meninos são criação. Exatamente. E depois, as participações deste disco são imensas. É o Xia, o José Conde, o Flac do Rádio Macau, o Alexandre Frazão, enfim, sim, seria demais falar sobre este baterista, o José Peixoto, enfim, só pego de certeza por esquecer de alguém, o João Gentil. Quando estão a construir um disco, como é que é chegar ao pé destas pessoas que têm imensa coisa que fazer, não é? São imensamente requisitados, não é? Imensamente requisitados, assim, vem participar uma vez mais aqui com o Scalpel Coffee. Também pela escolha da sonoridade. Quando a gente descobriu que a sonoridade que a gente queria era um bocado mais roqueiro, um bocado mais aberta, porque nesse disco a gente decidiu mesmo fazer um disco de arranjos, né? Assim, a gente é um duo de baixo e voz, de repente estava um bocado ali só à volta do nosso próprio formato. E a gente, quando criou um duo de baixo e voz, a gente criou um duo de baixo e voz para ser livre, né? E tal. Então o Norton era a hora do Norton mostrar mais esse disco, mostrar mais esse lado de arranjador mesmo para vários instrumentos e tal. Enfim, então quando a gente pensou nessa sonoridade, a gente pensou, ok, o Flack, porque também já tínhamos trabalhado juntos, também já era uma vontade. Sempre essa história, uma hora a gente trabalha junto, a gente vai se encontrando pelos palcos ou em outros trabalhos, né, e tal. E de repente, uma hora aquilo pinta, né, e tal. E o Frazão, obviamente, essa sonoridade que a gente queria, é melhor que o Frazão, né. O Frazão é um músico de excelência, né, aquela coisa impressionante, né, e tal. Bom, agora me viajei um pouquinho. E bom, aí o Zé Peixoto, porque nós também queríamos que se mantivesse uma outra porta aberta dentro da sonoridade do disco. O disco tem sempre muitas janelinhas abertas. A gente abre várias portas, mas mantém outras janelinhas também para aquilo ficar uma sonoridade homogênea, porém fluida, né? Assim, sem estar fechada. E dessa vez decidimos que haveria sopros, mas eles não estão como naipes, né? Eles estão. Tem o André e o Zé Conde, né? Aquela mãe que é muito contente, que vê aqueles dois meninos iguais, absolutamente talentosos todo dia. O Rubem da Luz, que é incrível também, né? Então, e a gente foi construindo, mas tudo de acordo com o que a música pedia, uhum, né? Daquilo que vai mudando na canção, do que a música pedia, e de acordo com o bordado que a gente vai construindo para ficar um disco, assim, de audição coerente, né? E tal. E o João Gentil também, que a gente foi incluindo instrumentos que tivessem a ver também com essa sonoridade luso-distante que a gente queria também, né? No Corações, Sentidos Corações, que é onde o Gentil, por exemplo, participa, aquilo também é uma evocação, né? A gente não sabe também se esse personagem está se lembrando ou está presenciando, né? E o Pedro Joy, obviamente, que foi também... O Pedro é aquela coisa... Eu conheci o Pedro, o primeiro show que ele deu com o Ney Mato Grosso no Brasil. Uhum. Eu fiquei sentada na frente dele, assim, no palco, e eu, meu amor ao primeiro acorde, assim, ele conseguiu desviar a minha atenção do Ney Mato Grosso, e isso é uma coisa muito rara no universo, né? E agora ele com o Norton fazem o trio dele, o João Frade, o trio e tal, eu falei, não, vambora, e a gente já tocou outras vezes juntos também, vambora fazer e tal, e lá vem o Pedro também. Então é um disco que eu tenho muita alegria, assim, que acho que é muito coerente o agrupamento de instrumentistas, é coerente na amizade e coerente no que a gente queria dizer sobre o disco, né, e tal. Amigos e canções, essa é a ordem certa dos produtos, dos fatores. E está aqui descoberta a razão pela qual este disco, claro, teria que demorar mesmo algum tempo, não é? Juntar todos estes ingredientes no... Enfim, é preciso deixar levedar a massa. Isso é um bocado esta razão de ser deste Fausto. Se casou com as outras madureiras, tiver puro sangue o que me corre nas veias, nasci da paixão temporal do parto dos vendavais. Cresço no fragor da luta, numa força bruta para além dos mortais. Mas tenho muitas saudades, certas penas e desejos, e aquela louca ansiedade. Como um pecado, meu amor, se te não vejo, olha o fado. Ora é tão vingativo, ora é tão paciente, amanhã é comedor, hoje abstinente, mentiroso ou curviteiro, doce verdadeiro. Uma vez conquistador, outra vez vencido, amanhã é navegante, hoje é desvalido, sensual, aventureiro, doido e bandoleiro. Eu caço dos Fonsecas, eu caço dos Madureiras, de ferro e puro sangue o que me corre nas veias, nasci da paixão temporal do parto dos vendavais. Cresço no fragor da luta, numa força bruta pra além dos mortais. Mas tenho muitas saudades, certas penas e desejos, e aquela louca ansiedade. Como um pecado, meu amor, se te não vejo, olha o fado. Ora é tão vingativo, ora é tão paciente, amanhã é comedor, hoje abstinente, mentiroso ou corviteiro, doce verdadeiro. Uma vez conquistador, outra vez vencido. Amanhã é navegante, hoje é desvalido. Sensual, aventureiro, doido e bandoleiro. Somos leões, os lobos do mar, de olhos pregados no céu, de cima dos chapitéus. Somos capitães, somos albuquerques. Nós somos leões, os lobos dos mares. E na verdade o que vos dói é que não queremos ser heróis. Somos capitães, somos albuquerques. Nós somos leões, os lobos do mar, de olhos pregados no céu, de cima dos chapitéus. E na verdade o que vos dói é que não queremos ser heróis. Somos capitães, somos albuquerques. Nós somos leões, os lobos do mar, de olhos pregados nos céus, de cima dos chapitéus. Somos capitães, somos albuquerques. Nós somos leões, os lobos dos mares. E na verdade o que vos dói, dói, dói, dói, dói é que não queremos ser heróis. Eu não falei da Uxia. Ah, sim, sim. Tem que falar da Uxia. A Uxia foi muito importante nesse processo todo. Primeiro que a Uxia é das pessoas mais generosas e das amigas mais incríveis que eu tenho na face da Terra, além de ser uma das maiores embaixadoras da música portuguesa pelo mundo afora, uhum. Né? Isso é irrevogável, inegável na Uxia. E a Galiza tem um amor ao Fausto incrível, né? Sabe disso, assim como ao Zeca e tal, mas ao Fausto também. Você tá assim numa esplanada galega e toca Fausto junto com o Pharrell, assim, tá na mesma playlist, assim, né, e tal. E quando a gente começou a conversa, eu vou fazer o Fausto, não sei o quê, blá, blá, blá, e estávamos na casa dela, na Galiza, conversando, em Santiago, e ela falou, olha, sim, tem que fazer, precisamos mesmo fazer, é necessário, tem que fazer, e tal. Eu falei, sim, eu vou escolher uma canção para você cantar comigo, porque eu acho que tinha que ser, que também é o Gia, né, o Gia me convida para várias coisas, o Capocoff tem uma vida intensa na Galiza também estava na hora de retribuir esse afeto, e onde melhor, no disco do Fausto, que é um amigo querido dela, que é um dos compositores que ela mais ama, né? E ainda tivemos de brinde a participação do Carlos Blanco, que é um ator incrível, que ele fala o texto na canção que eu e a dividimos, que é Por um Bocado da Vida. Hoje vi te na varanda de manhã. Muito cedinho, olhos postos noutra banda, sorrias devagarinho. Andas-me assim na lembrança de quem corre não se cansa, do teu amor feito em arame, embrulhado em celofane. Lançadas ao vento, liberta o teu coração, liberta teu coração, e ocupa mais teu pensamento, e ocupa mais teu pensamento. Andas-me assim na lembrança, andas-me assim na lembrança. De quem luta e não alcança, esse bocado da vida que por aí anda a deriva, que frente ao portão. Palavras lançadas ao vento. Palavras lançadas ao vento. Ocupa mais teu pensamento. Andas-me assim. Andas-me assim na lembrança de quem luta. De quem luta e não alcança. Esse bocado da vida. Anda a deriva. Hoje pita na varanda. Hoje pita na varanda. De manhã. De manhã. De manhã. De manhã. Muito cedinho. Muito cedinho. Antes de deixar ir embora, não queria deixar de que referir. Oh. Também é, o tempo passa nos tanto, não é? A conversa com as cerejas. Mas o tempo não... passa depressa quando a gente se diverte. Ainda bem, ótimo, fico satisfeito que assim seja. Mas não queria deixar também de destacar aqui o componente gráfico do próprio disco, porque ao virarmos o disco, ficamos com a sensação, ainda que seja uma foto desfocada, que será o próprio Fausto que está aqui debaixo do chapéu, juntamente é com. Portanto, não estamos a interpretar mal, será o Fausto ao lado da Luana. É o próprio. Muito bem. A carequinha dele e o meu super cabelo vermelho. Exatamente, é por aí que tentamos conceber. Ora bem, o que de algum modo se vem a refletir, aquilo que há pouco referia, que efetivamente ambos estiveram juntos várias vezes para este disco. Sim. Naturalmente que satisfeito também com o componente gráfico do disco. Ah, sim, olha, essa capa foi feita pelo Miguel Corte Real. Né, que é um dos bosses lá da nossa agência, da Ampla, é um dos donos da Ampla, e entre várias qualidades dele também tem essa, com fotos do Aurélio Vasquez e o stylist, né, a onda da Kiara Timas, que é uma cantora incrível, está com um disco novo também. Exato. Olha, já fica aqui a dica para você procurar a Kiara. Então, estamos assim, no tempo, é um disco muito bonito, Kiara canta lindamente também. E de pronto, nos deixamos levar lá, quero empreender o cabelo, botar umas coisas diferentes e tal, e a gente falou, ok, vamos lá fazer. Ficou uma capa levinha, e é a primeira capa que, na verdade, tem a nossa foto na frente, a gente nunca tem. Nunca vai acontecer. É a primeira vez. Pronto, e estão apresentados Norton Dael e Luanda Cosetti. Ora, uma vez mais, agradecer a disponibilidade aqui para a Rádio Boa Nova. Foi um prazer. Assim, só pecou por não estarmos frente a frente, como tivemos da outra vez. Mas, claro, mas não vai faltar não, oportunidade. É isso mesmo que ia dizer. O futuro a Deus pertence. Iremos encontrar-nos mais vezes, se Deus quiser. Sim, Luana. Muito obrigado pela disponibilidade, claro. E felicidades para este disco e para muitos concertos que aí venham. Amém. Falou pela boca do anjo. Mas o primeiro é agora, dia 31 de agosto, lá em Faro, no Festival F. Tá sol, tá bacana, os 3 dias estão ótimos. E ó, eu vou dizer aqui de primeira mão, além de eu estar muito contente de estar estreando o disco lá no Festival F, no Faro, eu ainda estou muito contente porque um disco roqueiro como esse é na mesma noite do Chutes e Pontapés. Ah, muito bem, portanto vão partilhar o palco com o Chutes. Isso nunca aconteceu com o Cabo, a gente já teve outros festivais, mas eles juntos, mas eles um dia, nós no outro, não sei o quê. É a primeira vez que isso acontece, eu achei o máximo. Muito bem, perfeito. Um abraço, obrigado por tudo, uma vez mais. De nada, meu amor, obrigada. Um beijo grande aos amigos ouvintes, viu? Mais uma vez, beijão. Eu já não gosto de ti, sonhador de tantas e muitas revoluções. Cansaços são fadigas de utopias, de devaneios e de faustos adiados passados. Para depois e depois. Eu já não sonho contigo. O meu sonho é já outro. Se não cuidas do brilho das cores, da glória das ribaldas, das luzes de outras joias, cintilantes retornadas. meus afetos pelas somas celestiais, cotações em paixões do meu coração tão perto, tão perto da longa distância que me afasta de ti. Porque te deixo este breve bilhete, tão breve e tão pouco. O pitchback que me deste na tua caixinha de trocos, debaixo do tapete a saída, as minhas chaves são tuas. Também te deixo pela dor, vê-la bem, sinceramente, um beijo meu e para sempre, meu querido cantor. Eu já não te quero mais. O que mais quero é a arte do fundo volátil de ações, a exceção desta regra, dessa tua ilusão. E a lua feliz debutante daquele baile dançante, o romântico toque, o beija-mão, o retoque do meu coração tão perto. Um mundo de emoções. Tão perto da longa distância que me afasta de ti. Porque te deixo este breve bilhete, tão breve e tão pouco. Deste na tua caixinha de trocos, debaixo do tapete a saída, as minhas chaves são tuas. Também te deixo pela dor, vê-la bem, sinceramente, um beijo meu e para sempre, meu querido cantor. Adeus.